God wouldn't bring me this far to leave me, so I gotta do exactly what I have to do. You know, we train together, and you got that strap, so I gotta go after it. Well, it's gonna be a fantastic fight. The former champion Rashawn Evans against the current champion John Jones. Olá, torcedor que acompanha o Esportíssimo. Sou César Martins e estou aqui para comentar em poucos minutos o combate principal do UFC 145, que acontece neste sábado em Atlanta, nos Estados Unidos, em que o atual campeão da categoria meio pesado, John Jones, fará sua terceira defesa de título contra o ex-campeão, Rashawn Evans. O embate tem sido muito esperado por quem acompanha o MMA, porque colocará frente a frente dois ex-companheiros de treino e ex-amigos também. A antiga amizade dos norte-americanos tem servido para alimentar muita pauta por aí. O próprio Jones declarou que há muita emoção envolvida na luta durante as pesagens da última quinta-feira. Mas eu gostaria mesmo é de focar nos méritos de cada um, buscar uma análise do estilo técnico e quem sabe até prever o resultado da luta. E só para deixar claro, esse áudio não tem nada a ver com o podcast do Esportismo, é só uma opinião que você irá escutar exclusivamente nesse texto. Vou chamar informalmente de comentário esportíssimo, acho que fica bonito. Então vamos lá, falar de John Jones versus Rashawn Evans. Diferente do argumento que vimos aos montes nas últimas lutas do John Jones, dessa vez eu acredito que não seja um combate de experiência contra a juventude. Jones é jovem, claro, tem apenas 24 anos, mas tem nas costas a experiência de um campeão com duas defesas de cinturão bem sucedidas. Além disso, ele vai subir no octógono contra um oponente que vem da mesma praia, o wrestling, que a gente conhece por aqui como luta greco-romana ou luta olímpica. Rashawn Evans, que tem 32 anos, é o primeiro wrestler que John Jones vai encarar desde que se tornou campeão, e o de nível mais alto que o campeão já pegou na carreira. O último foi Ryan Bader em fevereiro de 2011, e ele pode encontrar um belo de um obstáculo para ultrapassar. Evans simplesmente dominou outro grande wrestler em sua última luta, em janeiro desse ano. Venceu Phil Davis na decisão unânime, lutador que até então estava invicto. O ex-campeão não arrisca tanto no jogo de chão, prefere apostar no boxe. Mas contra o John Jones, que tem a envergadura muito maior, o boxe pode não ser a melhor escolha. Acho difícil que Jones mantenha sua defesa de quedas perfeita, ele nunca foi derrubado no UFC. Evans veio de 4 vitórias consecutivas, 3 decisões, a última e única derrota na carreira foi justamente quando perdeu o título para o brasileiro Lyoto Machida em 2009. Jones disse que Evans tem um dos queixos mais fracos dos lutadores que já encarou, mas o cartel profissional do lutador diz o contrário. Evans se mexe bem dentro do octógono, tem movimento de cabeça de um pugilista e mãos que já nocautearam 5 no UFC, 6 no total na carreira. É um dos melhores meio-pesados do MMA mundial e deve mostrar isso no sábado à noite. Mas apesar de todos os pontos positivos de Evans, é difícil de ir contra o John Jones no combate. O rapaz é um prodígio da categoria. Além da grande vantagem no alcance, Jones tem a versatilidade a seu favor contra Evans. Tem os golpes fluidos e pode encaixar seu jogo ao de qualquer oponente. Lyoto Machida levou perigo na última vez que subiu o octógono, mas acabou finalizado no segundo round. O mesmo aconteceu com Rampage Jackson, antes. A trocação é quase perfeita e fez Maurício Shogun parecer um novato. Rashad, que não treina mais com Greg Jackson, que ainda é o treinador do John Jones, diz que conhece o jogo do John Jones, que conhece seus treinadores e sabe o que estão dizendo para ele fazer. Mesmo se isso for verdade, Evans não tem a mínima ideia do que Jones pode fazer em improviso, coisa que ele domina. A menos que Evans surpreenda e mostre novas técnicas vindas da equipe Black Zillion, sua nova casa, na minha sincera opinião, a luta acaba em nocaute de Jones no terceiro round. O público que o vaiou durante a pesagem terá que aguentá-lo mais um tempo segurando o cinturão de campeão, ou pelo menos até a chegada de Alexander Gustafsson na condição de contender. Bom, por enquanto é isso. Eu sou César Martins, esse foi o Comentário Esportíssimo. Até a próxima. That's great. I mean, I only got knocked out one time, so I guess everybody I fought really sucks because I got an amazing record for having the worst chin in the world. See, it's funny to me. It's like everybody says, "Oh, I got a weak chin," but anybody else get caught with a shot, like Frankie Edgar, he gets caught with a shot and he comes back and he fights. Oh my God, he's iron chin. But I get caught with a couple shots and I come back and I got a weak chin. I don't know.